Bis. Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse, do A Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Facebook. Nós estamos também no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcasts, Amazon Music e no seu agregador de podcasts favorito. É só procurar por Sete Jagunços que você consegue ouvir todos os nossos podcasts por lá também. Eu sou o Marcos e no podcast de hoje estão aqui Vitor Azambuja. A vida é trem-bala, parceiro. Maurício Dantas. Não acredito em mim, mas quando eu olho no espelho eu vejo meu cabelo crescendo igual a capim. E Marcelo Miranda. Eu já não sei mais o que dizer. Agora foi. Agora foi. A quarta tentativa de Marcelo gravar sua frase de introdução. Ufa! Pois é, tá vendo? Até esgotou o que falar sobre esse gibizinho que nós vamos falar hoje. E nós vamos falar do gibi Castelo de Areia, que virou um filme do cineasta M. Night Shyamalan, que está estreando essa semana nos Estados Unidos. Vamos falar desse belo gibizinho francês, roteirizado por Pierre-Oscar Lévy e desenhado por Frederick Peters. Então, Marcelo Miranda, fale um pouquinho sobre Castelo de Areia. Bom, em primeiro lugar, eu vou pedir desculpa porque eu não sei falar francês. E como o Dãozinho furou mais esse podcast, nós vamos falar o que a gente quiser aqui, né? Então, esse... É justo. Né? Justo. Então, eu até poderia dizer que originalmente o gibi se chama Château de Sablé. Mas eu não sei se está correto. E o Frederick Peters é bem conhecido aí do gibizeiro brasileiro. Ele já teve publicado no Brasil Pílulas Azuis, que é bastante famosinho aí. Ama, né, uma série muito elogiada. Eu, infelizmente, nunca li, mas o pessoal diz que é muito legal. E recentemente parece que chegou um novo dele aí, cujo nome eu me esqueci, um nome de três letras aí, que anda bombadinho também. Alguém se lembra o nome desse daí? É o Oleg. Oleg. Saiu agora. Saiu agora pela Neymar, fevereiro. Isso, é. Então ele é um quadrinista bem rodado, né, no Brasil, o que é ótimo para um europeu, porque os quadrinhos europeus aqui têm essas editoras, então é uma casa para eles. E o Pierre-Oscar Lévy é um cara com experiência em documentário de cinema, e tinha essa história, e o Frederick Peters desenhou. Então a gente tem Castelo de Areia, que foi publicada no Brasil em 2011, já tem 10 anos, pensa bem, pelo finado selo Tordesilhas. Eu acho que esse selo acabou-se no meio da década aí, mas foi lançado em 2011. Olha, Maurício Dantas, na época ele custava míseros R$34,90, uma edição capa cartão, 104 páginas, papel offset, eu tenho essa edição, lombada, veja você, era uma belíssima edição, tá com cheiro até hoje, tem 10 anos o negócio. Se alguém for lançar agora, Coffee Coffee Poké Nanquim, vai ser R$150. Poxa, rapaz, olha, eu vou dizer... Capa duríssima. Eu só ia dizer que vai vir, inclusive, amostras de areia. Ou... vai vir com uma forminha, né, pra você brincar na, ou você... na praia. Ou, considerando a história, vai vir com uma fralda geriátrica, né, que é pra... Falei, compre Castelo de Areia, entre na história e já bota uma fralda geriátrica. Bom, uma pausa rápida aí no podcast, só para dar o serviço completo. Como você pôde perceber, quando gravamos ainda não havia sido anunciado a republicação do título Castelo de Areia. E ele foi republicado pela mesma editora Tordesilhas e o link para você comprar tá aí no post. Bom, vamos voltar agora pro papo. Mas Castelo de Areia, então, é uma história, um one shot, né, pra gente usar um termo bem americano aí, que é uma trama com clima de além da imaginação, Twilight Zone aí, né? Uma história que é até difícil da gente falar sem dar muito spoilers, mas a gente vai falando aqui meio por cima de várias pessoas que vão passar um, não sei se é um feriado, um fim de semana numa região litorânea da França, e aparentemente ali ocorre um fenômeno em que elas começam a ficar mais velhas, elas envelhecem muito rápido. E até por isso o filme do Shyamalan, né, que o Marquinho comentou, foi adaptado, né, para os Estados Unidos com o título Old. Então acho que eles pegaram essa ideia central do gibi de que esse fenômeno acontece. É como se fosse uma ilha do Lost, né, um lugar, é um não lugar ali que os personagens se dão conta de que eles estão envelhecendo muito rápido. E a história parte disso daí. É interessante citar também que ela concorreu ao Angoulême, que é esse festival mais prestigioso aí de gibis do planeta. E eu me lembro, na época, até sugeri esse gibizinho aqui pro Pilha, porque eu vi o teaser do filme do Shyamalan e me deu vontade de reler. E busquei ali na minha estante, né? Eu tenho ele desde a época. Eu me lembro, na época que saiu, estava num período em que se publicava muito quadrinho europeu nesse formato bacana, assim, sabe? Sem esse luxo que virou uma bolha hoje. Então, não era um absurdo você arriscar pagar R$35 num quadrinho europeu de autores que você não conhecia, né? O Frederick Peters ainda não era essa grife que está no Brasil hoje. Então, eu lembro de ler assim que eu comprei, veja você que época, ficar muito impressionado com a história, assim, e nunca consegui me desfazer daquele gibi, assim. Então, quando ele volta agora, adaptado para um filme americano, é um filme de baixíssimo orçamento, o Shyamalan filmou na República Dominicana por causa da pandemia, ele foi filmado na pandemia, mas enfim, eu acho que isso vai trazer de volta um interesse pelo gibi, e eu não sei se alguma editora brasileira não vai lançar de novo, se é que já não lançou desde quando eu estou falando isso. Não, surpreendentemente, essa é a última edição, única e última edição que saiu aqui desse gibi, pela Finada Tordesilhas mesmo. Eu lembro, eu tenho a lembrança de ver isso, Marcelo, em alguma comic shop e tudo, mas assim, não me despertou interesse na época. Foi mais ou menos também na época que a Nemo começou a lançar aquela coleção do Moebius, não? Um pouco depois disso. Não, é na mesma época. A Nemo chegou no mercado bem nesse começo de década, né? Lançou Moebius, lançou Corto Maltese, um monte de coisa. E eu lembro que eu colecionava essa do Moebius, que é carinhas até. Essas eram carinhas, Muito bem cuidadas. Muito. Eu esperava as promoções do Liga HQ, o finado Liga HQ também. Que você sempre comprava, ele te dava lá um cashback, né, pra você gastar no próprio site, e aí, saía por R$15 o gibi, né, eu ia economizando ali, comprando as outras coisas da época mesmo, e ia acabar comprando esses de luxo, por 15 conto. Tô aqui ainda, tem uns 6 volumes, essa versão da Nemo, inclusive, tem a curiosidade que cada volume é de uma altura, né. Tem o primeiro é um dedo mais alto do que o último que eu tenho. Eu tenho isso, mas nem me lembrava. Eu tenho os do Moebius e vendi os do Corto Maltese, porque, enfim, não sou tão interessado, né, no personagem. Achava que tinha gente mais interessada que eu. Bom, então vamos para a história em si, né? E, como falou, é meio que um conto, uma ilha de Lost, né? Que eles estão, e a história começa com meio que um andarilho tá ali, dormiu ali numa caverna, num abrigo ali na praia, e ele de longe vê uma mulher, uma jovem, né? Uma jovem adulta, tirando a roupa, ficando peladinha para tomar um banho de mar, né? E ele tá ali só observando quando chega uma família, que é o pai, a mãe e os dois filhos e um cachorrinho, né? Até falando assim, falando que nunca, a gente nunca chegou tão cedo, né, na praia, né? A praia tava deserta, tá? Só tava com esse cara ali meio que dormindo. E aparentemente tá tudo normal, né? Não tem nada estranho nessa cena, né, Vitor? Começa de uma maneira bem, bem simples, né, a história. Ele começa aparecendo até que vai ser um gibi de mistério, né? Ela começa com esse andarilho, que ele é argelino, como você explicou, e ele tá acordando nessa praia, e ele tá observando bem cedo de manhã uma menina, uma moça que chega para tomar banho de mar, ela tira a roupa e entra na água. Ela acha que não tem ninguém ali. E por volta das 8 horas da manhã, tem um reloginho ali focado no carro da família que primeiro chega ao lugar. É essa família, que é uma mãe, um pai e dois filhos pequenos, um menino e uma menina, chega e encontra esse andarilho caído, assim, meio desorientado. Você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que ele fez. E a menina sumiu. Então, mais pra frente, a gente descobre que eles acabam encontrando as roupas da menina, encontram uma medalhinha de Nossa Senhora de Guadalupe, e depois acabam descobrindo que ela aparece morta na água, afogada, enfim, não fica claro o que aconteceu com ela, eles só acham o corpo dela. Então parece, o Gibi começa parecendo que vai ser uma história de mistério, de suspense, mas ele acaba tomando um outro rumo, porque uma das coisas que paralelamente a isso aparecem na história é que as crianças, os filhos pequenos dessa família, que são de 13, 6 anos, se eu não estou enganado, os pais começam a reparar que eles estão crescendo. Crescendo a olhos vistos, assim. E a menina, eu acho que tem 3 anos, né? Ela é bem pequenininha, a garotinha. O menino é um pouco mais novo, né? Não, o menino que tem 3. É o menino que tem 3. Isso, isso. A menina tem 4 ou 5. É, por aí. A Zoe, o menino é o Félix. E primeiro eles reparam que a roupa de banho tá muito pequena, né? O pai fala, não, você comprou um biquíni muito pequeno pra menina, um calção muito pequeno pro menino. Ela diz, não, comprei, inclusive, pra idade maior do que eles são, né? Que é o Marcelo bem sabe, né? O que todo pai faz, né? A gente sempre compra um número maior. Pra durar mais tempo. Claro, nunca compra o número certinho da roupa da criança. É dica, tá? Pra quem não tem filho ainda. Jamais compre o número certinho da criança. Compre sempre pensando que ela vai usar no que vem. E eles começam a ver, começam a discutir, e aí eles reparam que não, eles estão realmente crescendo. E nisso chega uma outra família de bolsominions, vamos dizer assim. Cidadãos de bem, cidadãos, né? Vamos... Pelo menos ele, né? O cara é o patriarca. O pai é. Ele é médico, o patriarca, né? Ele é médico. Olha só. Cidadão de bem. Só uma correçãozinha muito rápida, Vitor. O Gibi mostra a família de bem chegando antes deles perceberem que a criança tá crescendo, um pouquinho antes. Ah, é verdade, é verdade. Primeiro você tem a apresentação das duas famílias, né? Claro que o cidadão de bem não olha com bons olhos o argelino que tá ali meio perdido, enfim. Eles só vão, você tem toda a razão. Essa segunda família chega antes deles perceberem que as crianças estão crescendo, e eles percebem que as crianças estão crescendo antes até de encontrar o corpo da moça essa na água. E essa outra família que chega tem esse cidadão de bem, né, com a esposa, uma filha ali no comecinho da adolescência, um menino um pouco mais novo, e a sogra, né, já mais idosa. Eles também estão indo pra praia, né, e já, ele já chega reclamando, a mãe dando um tapa na... dando um tapa na no filho, que o filho pergunta pra avó quando é que ela vai morrer. Então, você vê que é uma família bem funcional, na né? Na verdade, o menino pergunta, quando você bate as botas? Ele toma uma bifeta na cara ali e aí tá todo mundo feliz. O que eu acho também muito interessante, essa coisa desse tipo de quadrinho que tenta captar os pequenos comportamentos, né? Eu acho que essa história tem muito isso. Quando o médico de bem chega, ele já fica puto, porque tem outra família na praia, ele já olha meio de má vontade, tipo, ah não, puta merda, vamos ter que ficar pra lá, né, porque já tem outra família. Porque aparentemente essa família do cidadão de bem, eles estão indo lá todo ano, né, tanto é que eles até marcam a altura do Louis, que é o filho mais novo, na placa da praia, né? Ele fala, ah, vamos ver quanto é que você cresceu do ano passado pra cá. E aí a avó até fica admirada, ó, você cresceu quase 5 centímetros, não sei o quê. E ele fala, realmente, você cresceu um bocado, né? E aliás, tem uma coisa que o Jaco Vitor fez uma referência à paternidade aí, tem uma outra coisa muito legal do momento em que o Gibi começa a, digamos assim, perder o controle, né? É quando a mãe, o pai tá insistindo que a roupa tá pequena e ela fica convencendo ele, né, de que comprou o biquíni certo, e ela percebe que a criança cresceu quando ela pega no colo, né? Ela tem um quadrinho muito bom, assim, que ela dá um abraço, afasta, põe no chão e fala, ele cresceu. Porque, né, quando você pega a criança, você percebe muito claramente a questão do peso, da altura. Eu acho muito legal, assim, ó, o encadeamento, sabe, do olhar, do desenho. São coisas que eu gosto muito desse trabalho do Peters nessa história. E aí eles, cada um se instala ali, né, num lugarzinho da praia, e a filha adolescente percebe lá o andarilho argelino e resolve ir para onde ele tá, né, e aí é quando você vê algumas coisas assim, que aparentemente não é estranho, mas que daqui a pouco você começa, quando no decorrer da história você vê o que aquilo significa, né? O cachorrinho de repente vai, se deita na areia, fica ali de boa, as crianças ali estão brincando, mas até então só isso, né? E é quando a adolescente vai ao encontro do andarilho argelino que eles acabam visualizando o corpo daquela primeira jovem que ele viu no começo da história, não foi, Maurício? E aí a gente começa a perceber a verdadeira índole desse médico, né? O homem de bem aí. O preconceito dele, ele já parte pro pressuposto que foi o Argelino que matou a menina. Ele tenta se explicar e o médico não dá ouvidos a ele. E começa a ficar estranha a história aí, né? Porque quando o médico chama o delegado, né? O policial lá, que diz assim, tem um belo cadáver para você aqui, tal lugar, venha para cá. E logo depois aparece um pessoal, ele já diz assim, vocês chegaram rápido? E não é um escritor com o seu filho e a namorada, a esposa do filho. É a namorada, né? Eu acho que sim. É. Demora um pouco você entender as relações ali. Ele é escritor de ficção científica, isso que é mais legal. E aí fica falando pra ele, né, você é o quê? Eu sou escritor, mas não é esse tipo de história, que não sei o quê. Ele mesmo parece que não quer dizer, né, que é escritor de ficção científica, como aquelas pessoas ali não vão entender o que é que ele faz. E quando chega nesse ponto, as coisas já estão muito estranhas e... Não, vou deixar pra contar depois a história que aconteceu. Tem um lance também legal, né, que quando esse terceiro grupo chega, eles claramente estão... demonstram que tem alguma coisa errada, né? Ou seja, eles já estão vivendo uma situação adiantada em relação aos que chegaram agora, porque eles estão muito esquisitos, no meio do mato, e eles não falam coisa com coisa, né? A gente já percebe que tem coisa fedendo ali. E ele já mostra, né? Até fala assim, quantos anos tem seu filho? Aí, tem 3 anos. Não, realmente, ele parece ser muito grande para a idade. A senhora não deveria deixá-lo andar nu por aí, né? Isso. Porque ele já cresceu tanto que a sunga que ele usava já não serve mais, né? E aí começa-se a perceber que a coisa não tá andando de uma maneira normal, né? A esposa já vem atrás do marido, tá acontecendo alguma coisa com a mamãe, ela não tá passando bem. Minutos depois ela volta, vem cá, ela não tá respirando, e aí é quando você começa a perceber que a coisa realmente tá muito esquisita nessa praia. E ainda tem a questão do telefonema, né, que nada da polícia chegar, ele vai tentar ligar de novo, e aí já dá que o número não existe, não, que o número tá errado. Numa primeira tentativa, na verdade ele liga a primeira vez, consegue falar lá com um amigo dele, inspetor, aí na segunda vez que ele liga falam que o telefone, que aquele telefone não é da delegacia, e na terceira vez que ele liga diz que o telefone não existe, né, então em questão de minutos aconteceu tudo isso. E é interessante também falar que eles, em alguns momentos da história, eles tentam sair, né, daquela praia e eles simplesmente não conseguem, né? Eles falam e de aí... ter uma coisa impedindo que eles saiam, né? Como se fosse uma rede de energia, né? Alguma coisa impedindo eles de saírem daquela ilha, não, né? Porque fala ilha porque a gente lembra logo de Lost, mas é daquela praia, né? É legal isso, né? Porque sempre que abre a câmera, porque a narrativa é bem cinematográfica mesmo, até em off aqui, eu tive dúvida com o Marcelo de um termo que eu vi numa resenha desse gibi. A narrativa bem cinematográfica vai bem abrindo a câmera para você, os planos, né, Marcelo? E vai mostrando para você aquele lugar bonito, aberto, assim. A menina, quando vai nadar, tá nadando num lugar que parece que sei, como se fosse uma caverna, alguma coisa assim. Ela pode boiar, tranquila, não tem onda. Isso, então, parece um lago, né? Uma coisa assim. E aí você vê que é um lugar perto, não tem nada de civilização, assim, nenhuma vista, não tem um prédio lá no fundo, não tem nada. Tem só um matozinho, né? Aquele matinho que vai começando a crescer quando a areia vai cedendo, dando lugar à terra mesmo, em qualquer praia. E aí as pessoas chegam até esse mato, até esse mato rasteiro, mas voltam meio abobalhadas até, né? Meio desnorteadas. Né? Os primeiros que tentam ir são encontrados no chão, assim, meio balbuciando e tudo. Ou seja, eles falam, acho que é barreira magnética, um termo desse, assim, com magnetismo. É. Hoje e força eles a voltar. E aí, hoje a gente pode chamar de Rex, né? Já tem um nome. Mas spoiler. Olha, é verdade. Pô, isso é só no final. E aí tem essa cena bem bacana que a gente até comentou em off do escritor de ficção científica teorizando o que é que pode acontecer ali, né? Ele vai da questão da realidade projetada, né? Alguém está sonhando, todos nós. A Viola Coelho de experimento, alguma coisa até próxima de Lost mesmo, que ele invoca ali. O teste Mas de é remédio, mais pra dizer, né? Ele fala uma coisa, tipo, estão testando os remédios. Que tá todo mundo dormindo, aí eu sou real, não sou um sonho seu, e começam a brigar por conta disso. Enfim, é uma série de hipóteses ali que é basicamente o escritor dizendo pra você assim, ó, não é nada disso, pra você ficar mais louco ainda. Eu tomei um choque até, né, com esse gibi, porque realmente eu pensei que fosse alguma coisa de mistério, depois de achar que é uma coisa mais, como chamam, slice of life, né? Um pedacinho da vida. Um dia na vida, porque ele começa bem bucólico, as pessoas chegando na praia, você acha que vai ter ali um mistério mesmo desse... Ele lembra... O negócio até Verões Felizes, isso, né? Um negócio ali parecido com Verões Felizes. O parece Verões Felizes, né? Bem exatamente. Com aquela calanque, né? Do segundo isso. Volume. Todo mundo, sim, sim. Todo mundo se batendo ali, mas é só famílias vivendo, né? Isso foi justamente o que eu pensei, Verões Felizes. E aí, de repente, começa um negócio estranho. Aí eu me ajeitei no sofá. O que é isso aqui? O que é que tá acontecendo? Esse tempo passando de frente, as crianças. Muito legal isso, né? Porque realmente uma criança cresce muito rápido. O tamanho da criança, os traços se alteram muito mais rápido do que um adulto, até, né? Na sua casa dos, vamos lá, de 30, 35 anos, enfim. Então. Os personagens ali dentro começam a perceber as crianças mudando. E eles também estão mudando discretamente, mas não percebem, né? E as crianças mudam a ponto da mãe não reconhecer, né? Porque tem uma cena logo depois que a avó morre, né? Que ela aparece morta, que a mãe chega lá primeiro ela tá com o grupo que chegou depois, né? O filho do escritor de ficção científica. Que é enfermeiro, chega, né? Que é enfermeiro, chega e pergunta, não, como é seu nome? Tá conversando ali com as crianças, né? Aí ele, deixa eu adivinhar, você tem 10 anos. Aí a menina vai e fala, não, meu irmão tem 3 anos. Aí, vocês não deviam caçoar dos outros. Não, é verdade, eu tenho 5. E ela já você vê que ela tá entrando na puberdade, né? O Frederick Peters, ela tá só da parte de baixo do biquíni, né? Já começa a desenhar ali como se fosse os seios dela crescendo, né? Então você vê que que o corpo dela tá mudando. E aí a mãe chega para os adultos, né? Vocês viram meus filhos? Aí, não, você tá de brincadeira essa comigo. Parte é muito aí, mãe, boa. Eu tô aqui na tua frente. Exatamente, essa parte é muito boa. Porque tem um choque total ali, né? E, cara, e nessa parte é muito bom como... Primeiro o desenho do Peters, né? Que o Marquinhos falou aí. Como ele desenha bem as mudanças de idade, né? Os personagens, você continua identificando todos eles, principalmente o garoto, né? Ele é meio orelhudo, assim, ele tem um nariz grande. Mas mais velhos... Vitor, quer complementar? Você está tão caladinho... Não é, eu acho que é o que o Marcelo está tentando dizer. No desenho do Peters, fica muito clara essa sutileza, né? A gente nota mais rápido o envelhecimento nas crianças, porque elas estão crescendo, né? Isso é mais perceptível. E nos adultos, como acontece na vida, esse envelhecimento ele é mais sutil, as rugas começam a aparecer, pelo menos três personagens estão usando óculos escuros, então dá uma mascarada, mas à medida que ele vai enquadrando os personagens, você vê que eles estão mais enrugados. O primeiro sinal de que está afetando os adultos e não só as crianças é justamente a morte da sogra. É muito bacana. E ele continua colocando várias situações de mistério, de cenas inexplicadas na história, mas chega um momento que ele meio que abandona isso e começa a focar só na questão essa do envelhecimento, que não é um envelhecimento puro e simples, né? As pessoas não estão só ficando mais velhas. As crianças, por exemplo, elas começam com 13, 5 anos, o menino Louis é um pouquinho mais velho, a outra mocinha já é adolescente, mas eles começam a entrar na puberdade e eles começam a sentir desejo sexual. É uma coisa que até dá um estranhamento, assim, né? Tem uma hora que a menina que tinha 5 anos no começo da história tá se interessando lá pelo Louis porque viu os pelos pubianos dele, né? Tem uma hora que eles vão olhar se ele cresceu mesmo, mas esse menino tem pelo pubiano. Ela viu e achou bacana. Cara, essa cena é maravilhosa, a cara que ela faz, o desenho é incrível. Ela olha meio como se estivesse olhando para um biscoito, assim, né? Mostra como se ela tivesse enrubescida, né? Assim, meio que com vergonha, mas gostando do que vê. Não, mas na cena seguinte, quando ela meio que... na cena seguinte, ela fica encarando, né? Ela fica olhando com... falando, opa! Parece um biscoito recheado, assim, mas né? É genial! Bem coisa ali. A cara dela é muito funciona, maravilhosa, cara. Funciona assim mesmo, né? Ele fica maior, ele levanta. É genial. Cara, mas é muito bom. É isso, né? Assim, é bem... Até comentei com vocês em off, né, assim, é só europeu pra olhar pra essa situação e entender que o sexo é importante, né, que eles chegam numa idade em que só vão pensar nisso, cara, não tem como pensar em outra coisa, né, muito legal, esse despudor que eles tratam, né, assim, os personagens têm desejo porque eles chegam na idade. É biológico, né, é um gatilho biológico que eles atingem ali, você não tá vendo um amadurecimento necessariamente dos personagens. Explico, eles não estão crescendo de acordo com a idade, mentalmente, tanto quanto fisicamente, não é isso. Mas o gatilho biológico, né, deles ter o impulso sexual, a vontade mesmo de transar, curiosamente, a menina que é adolescente quando eles chegam na praia é que tá mais doida pra transar desde o começo da história e não consegue. Só fala nisso, né? Deu uma cena perto do final que eu quase joguei o gibi longe. Que ela chega lá e convida o cara pra uma coisa, mas todo mundo, não, só as crianças. Como assim, cara? Isso. É mesmo falar disso. Deixa só. Mas mais crianças. Ou menos nesse ponto aqui que a gente estava comentando, que começa a discussão toda, que morreu a sogra e eles estão lá meio nervosos, né? Tá começando a perceber o estranhamento todo da coisa, assim, das crianças que não são reconhecidas pela mãe e tudo mais. Aconteceu uma coisa engraçada, porque assim, minha esposa é espírita. E calma, não é história de fantasma, nem de espírito. Minha esposa será? É espírita e todo. Toda terça-feira a gente faz o evangelho aqui em casa. Ela gosta, faz bem e tudo mais. Eu, apesar de não ter nenhuma religião, não tem cachorro sem raça definida, né? Eu sou sem religião definida. E acompanho ela também, é bacana, dá uma aliviada assim no estresse do dia a dia, de todo jeito. E aí ela tava trabalhando na sala, notebook dela na sala, e eu sentei no sofá esperando ela terminar pra gente botar a mesa e tomar um café. Eu tinha passado café e tudo. Tô lendo meu gibizinho no tablet, esse gibi que nós estamos falando agora. E aí quando chega nessa hora, mais ou menos, exatamente na página 77, eu lembro bem, porque a situação foi muito estranha, ela olha pra mim e diz assim, isso numa terça-feira, dia que a gente faz evangelho. Ela diz pra mim, amor, ontem foi dia de evangelho e a gente não fez. Aí eu até avei, eu assim, porra, eu fiquei um dia lendo esse gibi aqui, já virou noite de novo, hoje é quarta-feira. O que tá acontecendo? Eu juro, é sério, você tá lendo um negócio de paradoxo temporal perturbador desse, né? Que eles chegam à conclusão de que é cada meia hora que eles estão ali dentro, se passa um ano do lado de fora. E isso vai acelerando aos poucos, a gente tá vendo ali que tá muito acelerado nas últimas 20 páginas, mais ou menos. E aí a sua esposa vai e diz pra você que você perdeu um dia, aí... Peraí, velho, não, calma. Aí eu respirei fundo, peguei o celular, olhei que tava na terça-feira ainda, paredão do Big Brother ainda ia rolar, então tava tudo certo. Mas ela que se atrapalhou lá com a agenda, porque ela já tava vendo a agenda do dia seguinte. Aô, rapaz. Ufa, eu fiquei tenso aqui agora. Nesses tempos de pandemia é bem comum isso, né? Chega uma hora que a gente perde a noção de que dia da semana é, que horas são. Não, e nesse tempo de que trabalha no domingo. Tudo igual. Pessoal que é freelance, eu já cheguei à conclusão que a gente vive em ciclo de lavagem de louça, entendeu? Isso, exatamente. Tem a hora de lavar a louça do almoço, tem a hora de lavar a louça da janta e tem a hora do café da manhã. Você está contando seus dias pela lavagem de louça, né? Mas se você pula uma louça, complica tudo, viu? Já vou te avisando. É, você perde até a noção do tempo. E eu acho bem impactante a página quando eles percebem que eles não vão conseguir sair dali, né? Que eles vão, vai todo mundo morrer naquele dia, né? Eles estão envelhecendo ali de maneira muito rápida, porque e essa talvez tenha sido a página mais, assim, tocante, porque, pô, mataram o coitado do cachorro, né? É o que dá mais dó, eu acho que nisso tudo é o cachorro, porque ele tinha deitado pra, tipo, tirar uma soneca. Aí passa ali algumas páginas, fala, tem alguma coisa fedendo aqui. Aí vai falar, não, será se os corpos, porque até então era o da menina que tinha sido encontrada na água e a sogra, né? Estão muito próximos aqui, aí eles começam a conversar e falam assim, pai, eu acho que é o Elvis que tá fedendo, que é o cachorro. E aí é quando eles se desesperam, falam assim, a gente vai todo mundo morrer aqui, vamos todos morrer. E eles chegam à conclusão que é isso, que eles não vão conseguir sair dali, que eles vão envelhecer, vão morrer em poucas horas, né? E cachorro só morre em gibi europeu, né? Vamos deixar isso claro. No gibi americano não mata cachorro, verdade. Não. Mangá também. Mangá. Pelo menos ele morreu dormindo, né? Foi um alívio pra mim também. Bichinho não sofreu nisso aí. Agora, realmente, Marcos, é outro momento perturbador esse, para pensar assim. O adolescente que chegou ali, né? A criança pequena que chegou ali naquela manhã não ia ver o sol nascer no outro dia. E não veio. É verdade. É verdade. E no meio do caminho tem gravidez, tem parto, é uma loucura o negócio. Sim, eles transam tanto lá que a menina, uma das meninas, acaba engravidando. Que é a menina de 5 anos, que chegou lá com 5 anos, e, né? Aliás, ela acaba engravidando. É sensacional, né? Que aí uma das outras mulheres chega pra mãe dela e fala: ó, parabéns, você vai ser avó. Eu não tenho idade pra ser avó. Você vai ser avó daqui a pouco. Aí é uma gravidez igual a... Daqui a alguns minutos. Isso, assim, prepara, daqui a alguns minutos. E é uma gravidez igual a da Wanda em WandaVision, né? Isso, exatamente, a mesma gravidez. E tem outra coisa também que eu acho muito tocante nesse desenvolvimento aí já adiante, é o desenvolvimento do cidadão de bem, né? Que ele vai, spoiler, tá, gente? Quem não leu e tal, que ele vai desenvolver Alzheimer, né? Isso é uma coisa que acontece também, né? O Gibi é muito cuidadoso com isso. O envelhecimento deles, né? Cada um, em alguma medida, tem um efeito, né? Quer dizer, esse senhor vai ter Alzheimer, o outro vai ter talvez um outro problema de saúde. É como se a vida deles fosse adiantada, né? E o que eles fossem sofrer, né? Em anos futuros, eles sofrem nesse processo. Então, o fato dele começar a brincar com o castelo, que é a alegoria máxima aí do gibi, né? O castelinho de areia, como uma criança, e aí alguém fala, Alzheimer, né? Eu acho, ali é foda, porque é o personagem mais, né, mais desagradável, tendo talvez o fim mais melancólico. Essa coisa do castelo de areia é forte, né, bicho? Porque o castelo de areia é uma coisa efêmera. Você constrói, constrói, constrói, e daqui a pouco vem a onda e leva tudo. E aquele castelo de areia ali parecia que ia doer mais do que todo mundo que estava ali em volta. Inclusive que a criança que começou a construir no comecinho da história, que o idoso, principalmente, que já estava ali aumentando ele, né? No Alzheimer lá, ele travou ali, estava construindo mais e o castelo já estava gigantesco. E ele não sabia o que fazer, a esposa chega e diz assim, eu preciso de uma atenção, preciso de um carinho, preciso de você aqui. E ele não responde a ela, ele nem sabe quem ela é mais, né, nessa altura. E eu acho muito bacana, Marcelo, concordo com você, a figura desse cidadão de bem aí, né? É sempre meio sinistro, aquele óculos, aquele chapéuzinho, a boca torta mesmo da idade, né? Ele já começa idoso e parece que tá sempre com um sorrisinho escroto de canto de boca, assim. É verdade, você sempre, ele sempre que ele aparece em cena, você sabe que ele vai fazer alguma coisa sinistra ali, né? Até quando ele vai medicar, vai dizer que morreu, ou que... Ele ajuda, porque esse saudita não, ele é argelino. que tá na história lá, misteriosamente, não tem laços com ninguém, ele tá com o nariz sangrando. Ninguém explica por que, que o nariz dele tá sangrando ali. E aí o velho vai e diz, olha, ele é médico, né? Bota a cabeça pra frente pra evitar o sangue entrar e tudo mais, vai fazendo isso. Mas ele tá convicto que o cara matou a menina e quer levar ele pra cadeia e tudo mais, mas tá lá ajudando daquele jeito, sou médico, né? E essa é outra coisa também que, não, que me bateu em algum momento achando que é uma coisa de paradoxo temporal mesmo, né? Porque ele tá sangrando ali, daqui a pouco, quando dispara o Alzheimer do cidadão de bem, ele vai e soca o Argelino. Ele dá um socão no nariz do Argelino. E começa a sangrar de novo. E aí você fica assim, isso vai acontecer de novo? É cíclico? Eles vão chegar num ponto e voltar do começo? O que é que vai acontecer? E assim, galera, você que só lê Marvel DC, você que quer a coisa mais didática assim, não tem explicação. É verdade. Pois é, relaxa, e eu vi isso. Relaxa e curte. Exatamente. O barato da coisa é a viagem, não é o destino, não. Até porque o destino é o destino de todos nós, é a morte. Eu acho que, aliás, Maurício, você tocou no ponto. A explicação é justamente essa, né? Basicamente, ele, né, o Levi e o Peters contam uma história em 100 páginas de vida e morte, só que, né, num paradoxo de aceleração do tempo, é isso aí. E também e tem uma coisa ali que lembra um pouco algumas histórias do Stephen King, né? Um grupo reunido, muito diferente entre si, desesperado, pô, né, preso num lugar e eles têm que se enfrentar no fim das contas, porque como eles não sabem o que é ameaça e eles não têm um inimigo, eles adotam um inimigo entre eles, né? Então a gente vê isso até em alguns filmes adaptados do Stephen King, como Nevoeiro, tantos outros aí. Eu acho que é muito próximo, só que com esse fenômeno paranormal, esse fenômeno sobrenatural acontecendo. Eu acho isso bem, bem legal. Agora, né, se o leitor quiser uma explicação, ele tem uma parábola, né? No final, o Argelino conta uma parábola muito bonita que, se você prestar atenção, tá tudo ali. Era o que eu ia chamar, né? Porque a noite já caiu, né? Os personagens ali mais velhos, alguns já morreram, né? Ou já estão ali bem fraquinhos. Você vê que o Argelino, que era ali dos adultos ali, talvez com seus 30 e poucos anos, já tava ali com os cabelos brancos, né, já tava bem mais idoso, e o menino, o Félix, ele chega e pergunta, né, será se a gente vai encontrar com os nossos pais, né, quando a gente morrer, porque eles sabem que eles não vão ver a luz do dia novamente, né. E aí ele vai falar, ah, não, isso me lembra uma história, e não, quer ouvir? Aí, não, quero ouvir. Aí ele reúne todas as crianças, né, inclusive a criança que tinha nascido lá na praia, né, e começa a contar essa fábula, né, Vitor? Eu acho que essa fábula e a presença do escritor de ficção científica, que você pode ver que ele não participa muito na história, ele só chega justamente para oferecer para o leitor algumas explicações, e aí o leitor pode escolher a que satisfizer melhor. Essa parábola que ele conta, ela funciona mais para dar o sentido daquilo. Basicamente é um rei que, quando a morte chega para ele, ele pede 7 anos para se preparar, e a morte, uma representação gráfica muito interessante, até um homem pela metade, né? A morte diz para ele, ó, tudo bem, eu te dou 7 anos, mas eu posso vir amanhã, ou eu posso vir qualquer dia entre amanhã e o último dia dos 7 anos, você não vai saber quando eu vou chegar. E aí esse rei, ele se cerca, ele constrói um forte e um quarto fortificado, e bota guardas e constrói um fosso, e diz, não deixe ninguém entrar. E ele fica ali 7 anos trancado, não deixa o filho entrar, não deixa a mulher entrar, não deixa a esposa entrar, porque ele tem medo que um deles possa ser a morte vindo buscar ele. E no final dos 7 anos, no último dia, a morte chega e diz, não, eu entro onde eu quero, a hora que eu quero, e eu vim te buscar. Esse vai ser o seu túmulo. Ele diz, não, mas não é meu túmulo, eu nunca construí um túmulo. Ele diz, não é, você está aqui há 7 anos, sozinho, sua mulher partiu, seu filho partiu, sua esposa partiu, e esse vai ser o seu túmulo, porque você construiu assim. E ali está o grande sentido da história, né? Você tem a parte do escritor de ficção científica dando uma explicação que você escolhe, se você quiser uma historinha mais tradicional, linear, né? Mas, na verdade, quando ele conta essa parábola, você entende, não, eles estão contando exatamente essa história, como a vida passa rápido, como as coisas acontecem rápido, e que se a gente não aproveitar, parece exatamente isso, que a gente piscou o olho e já tá velho, e amanhã a gente pode morrer, os nossos filhos já estão grandes, já saíram, até comentei no nosso grupo, né, talvez funcione melhor depois que a gente tem filho, porque isso é muito real. O Maurício teve essa sensação de que o dia passou e ele não viu, mas acontece comigo todo dia. Às vezes eu olho uma foto que a minha esposa tira da minha filha e ela tá enorme, assim, eu olho pra ela, mas quando que ela cresceu tanto, né? Ontem ela era um bebezinho, ainda cabia no meu braço, agora ela já tá enorme. Então, tipo, é uma coisa que a gente, depois que tem filhos, vê, e é uma coisa que a gente, à medida que vai ficando mais velho, percebe também, né? Parece que o tempo passa mais rápido. A gente lembra assim, ah, isso aí faz um tempinho, né? Faz um ano, passou 5 anos já daquilo que a gente tá tentando lembrar. E nessa parábola ele diz isso, a vida passa rápido. Quer dizer, se você não aproveitar, você não viveu. E eu acho que a trajetória dos personagens ao longo da história mostra isso, porque no começo eles ficam assustados, até revoltados, mas lá pelas tantas eles meio que aceitam, eles fazem um piquenique, a menina essa que era adolescente quando chegou, ela quer fazer uma orgia, né, que é aquela parte que ela diz, que ela chama orgia, vamos fazer uma orgia pra esperar a morte. Mas só com as crianças, hein? Só com as crianças, só festa infantil. Aquilo dá um baque, né, porque já não são mais crianças, né, todo mundo ali é adolescente pra adulto. E na cabeça dela é como se ela estivesse chamando pra brincar, né, brincar na areia, né, porque só que é o biológico atuando, né, como o Maurício lembrou bem. E aí tem mais essa questão do Castelo de Areia que o Maurício comentou também, eu fiz uma leitura um pouquinho diferente, não só o Alzheimer dele, a história começa com o menininho, o Félix, fazendo o Castelo de Areia. A gente vê o cidadão de bem lá construindo o Castelo de Areia maior, como se ele estivesse tentando se agarrar a alguma coisa, né, construir alguma coisa, aquela coisa de que a vida de um homem se mede pelo que ele fez, né, pelas suas posses. A leitura que eu fiz, pelo menos, é mais essa, não só o Alzheimer, né? Ele estava tentando ali construir algo, né, que durasse para a posteridade dele, e aquilo se tornou mais importante do que a esposa, do que os filhos. Ele já tinha esquecido a esposa e os filhos muito antes de ficar senil. Tem uma hora que ele fala, dane-se as crianças, eu vou sair daqui. Que pai faria isso, né? E aí a história vai terminar também com essa simbologia do Castelo de Areia mais adiante. Até vai terminar com o início de um novo castelo que a gente sabe que não vai durar, né? Esse castelo não vai ficar pronto. E é desse jeito, né? Termina assim, você é como o Maurício falou, não tem explicação, agora não, isso não é uma coisa típica de quadrinhos americanos, então também como o Maurício falou, se você está acostumado a ler só gibi americano, você vai estranhar isso aqui, porque realmente fica... Não se explica o que aconteceu, qual é o fenômeno que aconteceu naquela praia. E aí a gente vem para a adaptação do Shyamalan, né? Porque será se vai realmente adaptar dessa forma que foi feito no gibi, se ele vai resolver contar vai dar uma explicação para o fenômeno que acontece ali naquela praia. Lembrando que a gente está gravando isso daqui bem antes da estreia do filme, então ninguém aqui assistiu o filme, ninguém aqui tem a menor noção do que vai ser. A única coisa que a gente viu do filme foi um teaser que já foi liberado no momento que a gente está gravando esse episódio. Você, Marcelo, que tem mais experiência com a sétima arte, o que você acha? Nessa hora o Dãozinho tá lá resmungando, cinéfilo. Pilha de críticos. É um amargo, né? O Dãozinho foi pra essa ilha, mas ele conseguiu sair quando ele deixou de ser criança e virou um mais velho, mas ele continua uma criança, né? Olha, então, a gente só teve um teaser, né, de 30 segundos, foi exibido no intervalo do Super Bowl, né, esse grande evento aí. A essa altura, né, no momento que a gente está gravando, a gente só teve acesso a isso. Olha, pelo teaser, né, e é isso, né, trailer, teaser, podem te enganar demais. Mas a escolha do filme... Esquadrão Suicida, Liga da Justiça, delícia, né? Não, Batman vs Superman... Liga não enganou ninguém, enganou quem quis. Liga não enganou ninguém, não. O Esquadrão enganou, tapeou geral. Então, parece, né, o teaser indica um filme ligado mais ao terror mesmo, né, que é bem a tradição do Shyamalan, inclusive. Eu até comentei com vocês, né, a leitura desse quadrinho, né, da metade para frente, para mim, ela era apavorante mesmo. Eu acho muito frenético e assustador. Então, eu imagino, ele foi roteirista, então ele que adaptou, que ele possa ter pegado essa história desse ponto de vista do pânico, né? Desse desespero que vai abatendo os personagens. Porque é uma história, vocês leram, todos nós lemos, que ela pode ser lida de várias formas. Ela pode ser um drama, ela pode ser uma comédia, né? Você poderia tranquilamente adaptar isso aqui como uma espécie de comédia de humor sombrio, né? De comédia de erros e tal. Poderia ser uma aventura, né? E eu acho que ele opta pelo desespero, pelo terror, pelo suspense, pelo trailer. Indica, porque é uma música muito carregada, uns cortes rápidos, uma voz meio gutural, né? The New Film, aquela coisa meio para te assustar. Os personagens estão gritando, é tudo meio caótico. Então dá a entender que o filme vai seguir pela linha do desespero. Pela tradição do Shyamalan, eu não acho que ele necessariamente vá dar explicações. Eu acho que ele não escolheu essa história à toa. Ela tem muito a ver com os filmes dele. Por exemplo, quem viu aí o The Happening, né, O Fim dos Tempos, sabe que ele não tem pudor nenhum de não dar explicação de nada. E eu acho que essa história tem relação muito, muito próxima com os roteiros originais dele. Então eu imagino que ele leu isso daqui, né? Acredito que tenha partido dele, porque ele é produtor, roteirista, diretor. Ele filmou com um grupo muito pequeno, no meio da pandemia eles foram para uma ilha isolada na República Dominicana, né? Um orçamento pequeno. O filme tem o Gael Garcia Bernal, né? O que eleva um pouco aí, provavelmente a projeção do filme, né? Um ator bem conhecido, mas eu acho que ele foi atraído por esse tom um pouco estranho, esquisito da história, que lembra muito os outros filmes dele. Bom, então, acho que é isso, né, senhores? Depois de ler o gibi e de toda essa explicação do Marcelo, vai tá interessado em ver o filme, Vitor? Sim, sim, a gente estava até brincando no grupo. Primeiro queria agradecer ao Marcelo, que é a primeira vez que eu ouço a pronúncia que eu julgo que deve ser a certa, porque é Marcelo que está dizendo, que é Shyamalan. Eu jamais falei Shyamalan como Shyamalan na minha vida, mas agradeço. Eu não sei se está correto. Mas nos trailers eles falam M. Night Shyamalan, aí eu adotei, entendeu? A gente tava até brincando, eu sou fã do Shyamalan. Tem metade dos filmes dele eu não gosto, mas os que eu gosto bastante. Esse Fim dos Tempos eu acho horroroso. Por acaso. É uma bactéria que tá no ar que faz as pessoas suicidarem, Jesus. Não é uma bactéria, o filme não diz o que é. Era um negócio assim, era um negócio no ar que fazia as pessoas se matarem. Mas de fato, é um fenômeno. Tem uma cena que eles estão fugindo do vento. É. Eles ficam olhando assim pra. Ah, tá ventando ali, foge. É porque eles acham que ela. Mas, Vitor Azambuja, a gente hoje tá vivendo isso. A gente corre do vento. Pior que é. Você vai dizer que quando você precisa sair por algum motivo, porque você é um rapaz consciente, eu sei que você só sai com extrema necessidade. Você não corre do vento. Quando tem alguém sem máscara. Pessoas sem máscara na aí você sai correndo. Claro que a gente tá vivendo ali aquele negócio. Mas enfim, tá brincando. Eu gosto muito de vários filmes dele. Esse teaser, a gente tava conversando, não dá pra prever muita coisa, mas a julgar pelos últimos trabalhos dele, parece que ele se achou de novo, né? Ele voltou à boa forma. Então quero ver o filme, sim. Não, acho que o gibi vai ter um tom diferente, porque o filme é um outro público, né? O gibi, ele é muito... ele é muito contemplativo, assim, ele deixa você aberto à sua própria interpretação. Alguns filmes são assim, a gente sabe, mas geralmente o filme tem que ser uma coisinha mais mastigada, né, mais explicadinha. Quero ver, sim, acho que vai ser diferente, acho que o Marcelo tem toda a razão, vai ser uma coisa voltada para a questão do terror, do medo da morte. Acho que não vai ter o piquenique, nem a orgia das crianças, nem nada. Também não tem no gibi, tá, gente? Ela fala, vamos fazer uma orgia, mas não aparece a tal da orgia, tá? Calma. Não, dá errado, deu ruim. Não é Lost Girls, fiquem calmos. Calma, calma, Gustavo, calma. Mas quero ver, sim. Ah, e você, Maurício? Rapaz, eu confesso que eu tenho meio que um preconceito com esses filmes que são feitos pra deixar a gente agoniado. Vai, faz isso, ou a qualquer momento alguém pode surtar e matar todo mundo. É, de desesperos momentâneos, já basta a minha vida de advogado autônomo aqui. Seu coração não aguenta, né? Pois é. Aquela intimação às 5 da tarde, uma sexta-feira, que você não tá esperando, né? Aquele cliente que te manda zap 4 horas da tarde um sábado, você tá querendo assistir... Precisamos conversar sobre o meu processo. Enfim, ainda tem a cliente que quer que você vá no meio de uma pandemia despachar com o juiz. O juiz não tá nem indo lá, meu amigo. Eu tô indo porque eu preciso. O que me pediu isso semana passada, eu disse, cara, é sexta-feira, de tarde, no meio da pandemia. O fórum vai fechar na segunda por causa do protocolo da pandemia. Você acha que o juiz vai estar lá me esperando para despachar? É. Olha, cliente, fica a dica, cliente. Se liga. É, não adianta não. Não adianta, Marcelo. Né? Vão ligar do mesmo jeito, né? Pois é. E brigar com você. Enfim, mas me chamou a atenção. Eu gosto dos filmes do Shyamalan. A gente estava conversando até aí, off. Eu sou um dos poucos que gosta do último mestre do ar dele, né? Não podia chamar de Avatar na época, porque tinha o Avatar do James Cameron também. Eu gosto muito dos desenhos do Avatar, tanto do Aang, que é o clássico, quanto da Korra, que vem depois. Gosto de a vila dele, eu assisti no cinema, e é um tipo de suspense que, cara, me atrai. A vila, eu adoro também, e até hoje, se eu assistir aquela cena que eles estão em cima da torre lá, que passa a criatura ali embaixo, eu sei que vai passar e eu me assusto toda vez. Não, aquilo ali é pra você ficar tão travado que não passa nem o Wi-Fi, né? Isso sou eu com a cena do seu sentido, da mãe do guri passando atrás dele no banheiro, assim, sabe? Eu era pequeno, me cagava de ir no banheiro quando tava de noite, que não tinha ninguém em casa, que eu sempre achava que alguém tava passando por trás ali. É, assim como em Sinais também, quando você vê a mão do ET lá no final, né? Tem aquela briga toda lá, o ET chega na casa deles e tudo mais. Enfim, eu acho que ele é um diretor que consegue mexer muito bem com isso sem ser exagerado, sabe? Fazer você pular da cadeia por pular da cadeia. O Marcelo já ouviu alguns podcasts dele defendendo, né? Que é o jumpscare. É. O jumpscare pelo jumpscare só é besta, né? Mas quando você consegue construir o ambiente e fazer o espectador arrancar os cabelos com uma cena, com uma insinuação qualquer, aí é outra coisa. Eu gosto disso. Costumo dizer que o jumpscare precisa ter uma consequência. Se ele não tem consequência, ele é só um sustinho. Aí não precisa, né? É tipo pânico, né? Não, ele tem que servir pra alguma coisa, assim. Então, quando ele vem, o personagem tem que sofrer alguma coisa, ou alguma coisa tem que acontecer. Se for só a sombra que passou atrás e aí fez um barulhão, aquilo ali é andar de montanha-russa. E aí, só pra complementar também, acabei não comentando no comecinho, uma curiosidade que a gente viu aqui na internet é que o Levi, né, Pierre Levi, tinha escrito esse roteiro pensando num curta. Ele é diretor, trabalha muito com documentário, como o Marcelo falou e tudo mais, e ele pensou isso num curta. Aquela coisa assim mesmo de explorar a relação das pessoas ali naquela situação. Que a boa ficção faz isso, né? Já falamos disso aqui em outros pilhas, como filme de zumbi, filme com todo mundo perdido no espaço e o oxigênio tá acabando e tudo mais. Isso aí. O cenário pode ser até ativo, mas o que te prende na história é o drama humano ali. São as pessoas, como reagem àquelas situações que muitas vezes são alegorias pelo que a gente tá vivendo na vida, no supermercado, no meio de uma pandemia que todo mundo quer se esbarrar em você. Na rua eu tô correndo 5 horas da manhã pra não ter ninguém mais na rua perto de mim, e aí vem um sacana de lá tossindo sem máscara, e aí você quer atravessar a rua pra fugir do vento. Aí, ó. E não pegar o vírus, né? Enfim, são alegorias pra o que a gente vive no dia a dia, só que com uma embalagem bonita pra te chamar a atenção. Eu gosto disso, esse é um gibi, como eu falei, que me surpreendeu. Inclusive, eu tenho ele aqui no meu tablet, o AMA, né? Os dois volumes, os dois primeiros volumes, já são 4 publicados aqui no Brasil, tenho os dois primeiros aqui para ler. E me chamou a atenção o traço dele. Não é um traço bonito, gostoso de ver, mas é um traço muito competente, tanto na narrativa visual, quanto nas expressões dos personagens, a forma como ele coloca cada quadro. É funcional, serve à narrativa, serve ao texto e prende você. São 104 páginas de história, se não me engano. E eu li assim, num tapa. Se não fosse minha esposa me dar aquele susto e eu congelar por uns 2 minutos, assim, eu teria lido num tapa sem parar nem para levantar e tomar uma água, sabe? Porque ele te prende mesmo. A coisa vai ficando frenética e você vai ficando desesperado junto com aquelas pessoas. E quando acaba, você conseguiu romper a barreira magnética e sair da praia lá e eles não. Muito legal, vou ver esse filme, termina, com certeza. E você termina a leitura meio amargurado, né? Eu reli, né? Eu tinha lido na época. Sim. E você termina meio de mal-estar. Agora, é uma pena que tá fora de catálogo, né? Vamos falar aí rapidinho do mercado, né? Pelo menos até onde a gente sabe, nesse momento que estamos gravando, não li nenhuma notícia de republicação, nada. Eu acho que alguma editora vai lançar isso daí por causa do filme, e eu não tô falando que eu sei de nada, é um palpite absolutamente pessoal, porque o quadrinho europeu hoje, ele virou também um artigo de luxo no Brasil. O Frederick Peters, ele hoje é muito mais conhecido do que ele era no Brasil em 2011, né? Então é só você colocar na capa lá, do mesmo autor de Ama e Pílulas Azuis, Pipoca e Nanquim vende 1.500 de tiragem em 10 minutos, né? Então, com certeza. Eu acho que se não tiver ninguém ligado nisso daí, tá marcando bobeira. Porque o gibi é bom, o autor é conhecido, ele é curto, né? É um voluminho ali, rapidinho. Você, com o mercado inflacionado, você vende isso aí a R$69,90, vai vender pra caramba, e vai ter filme de um diretor, né, que ame-se ou não, ele dá o que falar. Então, podemos estar queimando a língua aqui, quando esse programa for ao ar, alguém já fez isso, mas aí o Marquinho corta. É claro que não, vou deixar para todos perceberem que você errou. Não, mas falando sério, provavelmente quando for ao ar, a gente não sabe se vai ser adiado aqui no Brasil o lançamento, se vai ter cinema para poder ir pro ar, se vai direto para algum streaming, para um Now da vida, para um Claro TV, lançamentos, aqueles aluguéis, né, nos streamings, né, que você paga ali um valor a mais para poder alugar o filme e assistir, ou se vai estar nos cinemas. Olha, mas com a pandemia do jeito que tá, a gente não sabe se vai ter nem espectador. Eu ia falar isso, pois é, não sei nem se vai ter civilização até lá, né? Bom, mas uma coisa eu sei que vai ter torrent disso. Opa, então. Sim. Ah, sim. Aí não precisa nem de gente, não, ele já vai automático. Então, na pior das hipóteses, você que está escutando isso, a única pessoa que está escutando isso, vai poder baixar um torrentzinho para poder acompanhar esse filme novo do como é que é, Marcelo? Eu sei lá, eu falo Shyamalan, mas fala do jeito que Shyamalan. Se sente confortável, né? Muito bem. Só um comentário, Marcos, me vou cortar de novo aqui para não cortar o seu, é isso, né? Tá. Só um comentário antes da gente terminar, Marcos. O elenco é bem legal, viu? Tô dando uma olhada aqui no elenco do filme, que, como vocês falaram, né, vai ter o nome Old, hashtag Old. Quero ver como vai sair tem, no Brasil. Tem, né, o Gael Garcia Bernal e tem também uma menina que é muito boa. Ela fez aquele Jojo Rabbit do Taika Waititi, que também é outro que a gente não sabe nunca como é a pronúncia do nome, né? Waititi, enfim. É a Thomasine McKenzie. Ela é a judia do filme, que tá escondida lá na cara. E é uma excelente atriz, a menina é muito boa. Tem também, eu tô olhando aqui, tem o Rufus Sewell, que fez The Man in the High Castle, que é o Oppenheim, que aí é que eu não sei pronunciar mesmo, alemão aí já tá me... Aí nem o Dãozinho. Que é um do ali no, nas primeiras temporadas, é um dos principais vilões da série, né? O que também é um excelente ator. E tem o próprio Shyamalan, Shyamalan. É que ele dá uma de... Como é o nome? Ele gosta de aparecer nos próprios filmes, né? Ele é o Hitchcock dos novos tempos. Às vezes ele faz algum personagem, mesmo que pequeno. O Hitchcock só passava no fundo. Porque na Dama na Água ele faz um papel maior, né? Em alguns ele faz só uma apariçãozinha, mas na Dama na Água ele faz um papel, né? Em Sinais também. Na Dama na Água ele é o mais importante do filme, né? Ele é o cara que vai salvar a humanidade, né? No Sinais ele tem uma falazinha, ele ainda é o cara que matou a mulher do Mel Gibson, né, do personagem do Mel Gibson, Mas na Dama na Água é que ele tem uma participação bem mais efetiva na história. Eu lembro que eu achei a Dama na Água uma bosta. É, porque é mesmo, você tem razão. Opa! Não, tô brincando. Mas eu gosto. Bom, então é isso, pessoal. É mais um pilha de bis desse gibizinho que é bem legal. Como o Marcelo falou, no momento que a gente tá gravando aqui, ele tá fora de catálogo, mas vamos tentar localizar um linkzinho para colocar aí no post para você tentar acompanhar esse gibi, ou pelo menos saber do que se trata. E é isso. Valeu, viu, Marcelo? Obrigado. Foi um prazer falar de um belo gibizinho e conversar com os meus queridos amigos e colegas. Valeu, Vitor Azambuja. Obrigado, foi um prazer estar aqui envelhecendo com vocês. Maurício Dantas, você tem lugar de fala aqui porque você já é avô. Pois é, nem vi acontecer, né? Literalmente. Foi na ilha? Foi na ilha do Castelo de Areia? Você nem viu, de repente... Olha, conheci minha esposa, que tem os netos, né? Numa praia, então. Opa! Olha, foi na França? Tudo a ver, né? Foi na França. Não. Foi na Bahia, mas. Ó, descobrimos que a história se passa na Bahia, tá vendo? Tá vendo? É Itaparica, né? A ilha. Mas, assim, valeu, Marcelo, pela indicação. Eu não conhecia esse quadrinho. Tinha visto só o nome, né, do filme que seria lançado pelo Shyamalan, Xalala, Chimarrão. Xalala. Não, tem um amigo que chama assim, M. Night Xalala. E achei bacana, como eu falei, acabei pegando já o Ama, que tem uma premissa que eu achei interessante, pelo que eu vi aí já. E como o Marcos falou aí, a gente acha pra vocês aí um link, nem que seja lá no nosso grupo do Telegram, o scan que temos aqui todos os nossos tablets. E é isso, com essa mensagem contraventora do Maurício Dantas, a gente encerra mais um Pilha de Bis. Até a próxima semana, um grande abraço e tchau. E Marcelo Miranda? Não sei porquê, mas eu tô me sentindo muito velho. Eita, cortou aqui pra mim, não sei se eu o... Também. E agora? Então repete, Marcelo. Tá, okay, vamos lá. Não sei porquê, mas eu tô me sentindo muito velho. Cortou aí também? Pô, agora é sério. Só corta quando eu falo? Vamos lá, de novo, terceira vez. Não sei porquê, mas eu tô me sentindo muito velho. Não é possível. O Marcos tá sacaneando ele. Eu vou mudar a frase. Deve ser a frase. A frase tá com alguma maldição. Eu vou mudar a frase. Tentativa número 4. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br